Tudo que eu faço incomoda muita gente. Sinceramente, eu tô é pouco me lixado. Se eu fosse anônimo e não tivesse nada, duvido muito que alguém tava me julgando. Jovens milionários, os moleque empresário que veio da favela. Sem adversário, chega até a celular. Então acende aquela vela. Já passei veneno, por isso que eu gasto mesmo. Sem pensar no que já era. Reuni algumas faixas rosa e sintol. Tem Riviera ou Ilhabela. Todo mundo tá ligado que ela pode de montão. Todo mundo tá ligado que ela pode de montão. Essa bunda é conhecida como a bunda do morrão. Essa bunda é conhecida como a bunda do morrão. Penetra, penetração, penetra, penetração. Minha piroca sacana direto, mas também tá indo no teu buzetão. Penetra, penetração, penetra, penetração. Minha piroca sacana direto, mas também tá indo no teu buzetão. DJ Hylisson, o único. Tudo que eu faço incomoda muita gente. Sinceramente, eu tô é pouco me lixado. Se eu fosse anônimo e não tivesse nada, duvido muito que alguém tava me julgando. Jovens milionários, os moleque empresário que veio da favela. Sem adversário, chega até a celular. Então acende aquela vela. Já passei veneno, por isso que eu gasto mesmo. Sem pensar no que já era. Reuni algumas faixas rosa e sintol. Tem Riviera ou Ilhabela. Todo mundo tá ligado que ela pode de montão. Todo mundo tá ligado que ela pode de montão. Essa bunda é conhecida como a bunda do morrão. Essa bunda é conhecida como a bunda do morrão. Penetra, penetração, penetra, penetração. Minha piroca sacana direto, mas também saindo no teu buzetão. Penetra, penetração, penetra, penetração. Minha piroca sacana direto, mas também saindo no teu buzetão. DJ Hylisson, o único.